Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta pra vocês mais uma semana nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. Essa semana que sai o FIFA 18, o último lançamento aqui do nosso time. E quem tá empolgado, além de mim, obviamente, é meu amigo game designer nos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. Na EA também, Rafael Kunen do outro lado da linha. Tudo bom, Rafa? Beleza. E aí, esse coraçãozinho pro lançamento FIFA 18, rapaz? Ah, pois é. Tem muita coisa que eu sei que tá lá, mas eu quero... Tô curioso pra ver o que o pessoal acha também e quero jogar de verdade. Isso aí, 29 de setembro sai o dito cujo. A gente vai jogar provavelmente um co-op season de novo, um pro clubs também com a galera do trabalho e vários outros modos de jogo. Tô curioso pra saber o que vocês acham aí. A demo já está disponível para as plataformas da nova geração. Então, quem baixar e jogar, me fala aí o que achou. E hoje não temos, rapaz, nem Fernando Seco, nem Igor de Castilho. Rafa Kunen, dá conta deles aí pro pessoal. O que aconteceu, cara? Cadê esse pessoal? Pois é, né? Falaram durante a semana que tava ocupado. Não sei o que é mais importante na vida deles que podcast, né? Não passa a mesma ideia do que seja essa coisa importante, mas eu espero que seja muito importante. Mas a gente dá conta, né? A gente dá conta, com certeza. A gente segura o rojão aqui. Tentamos chamar um convidado, mas infelizmente não encontramos ninguém que pudesse gravar. Mas Rafa Kunen e eu vamos fazer um episódio que eu acho que vai ser interessante pra todo mundo, conversar um pouco aqui sobre videogames e tudo mais, como vocês já estão acostumados, no PodQuest 218, que vai começar agora. E, Rafa Kunen, vai começar então o PodQuest 218. Você sabe que eu, todo episódio, né, ouço o PodQuest pelo menos 3 vezes, né? A gente ouve a versão sem cortes, que é quando a gente grava. Aí, quando o Zabuzeta manda o episódio, eu ouço de novo pra conferir. E ouço uma terceira vez quando ele sai no nosso feed. Na terça-feira. Aí lá no trabalho até uma vez o colega me perguntou, né? Viu que eu tava com o fone de ouvido e tal durante o trabalho. Perguntou, pô, o que você tá ouvindo aí? Aí eu falei, ah, tô ouvindo minha própria voz. Ele deve ter ficado achando que eu sou algum narcisista, né, idiota? Mas é meio bizarro. Agora, se uma outra pessoa assim como eu gostasse tanto do podcast, como que ela poderia fazer pra ajudar a gente a fazer mais e melhor desse trabalho aqui, cara? Antes eu queria falar que o cara da... que deve ter ouvido falar, deve ter imaginado tu falando, Giliar, você é muito foda, Giliar. Deve ter isso que ele deve ter imaginado. Provavelmente. Cara, mas pra acompanhar e ajudar a gente no podcast, a gente tem nosso Patreon online. É. A gente tem uma comunidade também atrelada a ele. O pessoal que contribui pode participar da nossa comunidade no Google Hangout uma vez por mês. É bem legal, cara. A comunidade é cada vez mais legal. O pessoal interessado em se ajudar também. Rola bastante discussão maneira. A gente participa lá também. Além de fazer, né, o podcast toda semana. E o Joga Essa Ideia, que essa semana não teve, infelizmente. Tava todo mundo ocupado. Eu fiquei até tarde no trabalho. O Rafa Kunen também levou trabalho pra casa, a gente não pôde fazer, mas você que quer ajudar a gente a fazer tudo isso, é só entrar lá no patreon.com/podquest, dá uma olhada na nossa campanha, escolhe aí qual é o nível de ajuda que você pode dar, e mesmo que você não possa contribuir com dinheiro, só divulgando o podcast para os seus amigos, já faz um grande favor pra gente, já traz mais gente pra assistir, né, o nosso trabalho aqui, quem sabe, contribuir pra que a gente possa continuar fazendo isso aqui pra vocês. Então é no patreon.com/podquest que você pode fazer isso. E agora então vamos falar, né, Rafa, das coisas que a gente tá jogando, lendo, assistindo, que vale a pena comentar. Você mandou uma mensagenzinha no Skype hoje de manhã de um jogo que você experimentou, que falou que é muito massa. Não sei se é dele que você vai falar ou se é de outras coisas, mas vou deixar você começar, manda aí. Vou começar falando pelo, acho que o lançamento principal, né, que saiu dessa semana, foi o Divinity Original Sin 2. Tava uma expectativa bem grande, foi um sucesso no Kickstarter, que hoje em dia não são muitos, né? É verdade, cara. O 2 teve Kickstarter também ou foi só um? O dois teve. Não lembro do um. Não lembro se o um foi aqui. Não, o um teve, sim. Tenho quase certeza, né? Que na época foi uma grande coisa. Eu vou dar até uma pesquisada aqui enquanto você fala. Mas você chegou a jogar o dois já, assim, tão joguei, rápido? Joguei. Saiu o dois, joguei um pouco. E ele tá bem legal, assim, sabe? Melhoraram algumas coisas que eu não gostava do primeiro. Ele é um RPG hardcore, assim, né? Uhum. Ele entrega bastante, mas ele espera bastante do jogador também. Tem bastante escolha, bastante customização de personagem, classe. A história, por enquanto, interessante. Tem uma coisa que eu achei legal também, que é o Game Master Mode, né? Que eles lançaram com o jogo uma ferramenta bem fácil de usar, inclusive, né? Que tu pode montar tuas próprias aventuras usando os mapas que eles têm no jogo, usando os assets que eles têm no jogo. E tu pode fazer uma aventura de RPG de mesa e jogar com teus amigos online, né? Tu pode preparar tua aventura, onde vem cada boneco e tal, quais são as recompensas, quais são os mapas, um mapinha geral, assim, de lugares que os jogadores podem ir e tal. Pode jogar com um mestre e mais quatro pessoas pra jogar online. É bem, bem interessante. É maneiro. Você sabe dizer se... Porque, assim, quando outros jogos tentaram fazer isso com graus variados de sucesso, né? Como Neverwinter Nights, por exemplo. Você sabe dizer o quanto você tem que ter de preparação antes e o quanto de ferramenta você tem pra ir modificando o jogo na hora, como mestre? Cara, tem vários níveis disso. Um, se for o cara hardcore mesmo, tem a ferramenta que eles usaram pra fazer o jogo. Tá disponível também nos Steam, se tu comprar. Ela é uma ferramenta profissional, então a curva dela é de se esperar que não seja da mais fácil de aprender, sim, né? Sim, entendi. Mas dentro do jogo mesmo, Isso é separado. Tu pode fazer o teu level, pode fazer usando os amizades do jogo, pode fazer o level do jeito que tu quiser e tal, com os scripts deles, pode fazer tudo que tu quiser. Mas dentro do jogo mesmo tem o Game Master Mode, que tu pode, on the fly, se tu quiser, escolhe qual. Ele tem uma seleção de mapas lá, não sei quantos mapas, tem bastante mapas de tipos diferentes, de deserto, de floresta, de praia, de Cacete A4. Ah, entendi. Tu pode download nesse mapa e botando personagens e botando monstros. Tem uma library que eles têm, uma biblioteca de todos os assets do jogo. Tu pode preparar alguma coisa por antecedência, né? Quais são os mapas, aonde que eles vão, onde cada monstro vai, qual é o nível do monstro, qual é o loot dele. Isso pode, se quiser, tu pode preparar tudo. Ou tu pode on the fly mesmo, chama o teu grupo, ó, joga o mapa, joga os monstros ali, aperta pause ou unpause do jogo, uhum, pra tu continuar, né? Que o mestre pode controlar onde continua. E vai jogando no improviso, dá pra fazer também. Totalmente. Entendi. Totalmente possível. Então vai de todos os níveis, assim. Eu tô começando a preparar um agora e tô me divertindo, assim. Tem bastante coisa legal lá, bastante coisa fácil de fazer. Eu tô meio que no meio termo, assim, quero ver se eu preparo uma campanha pra jogar com amigos. E tem um meio termo que eu tô falando, que é preparar um pouco e deixar um pouco pro improviso na hora, né? Sim. O mestre pode fazer tudo no jogo. Ele pode movimentar qualquer unidade, ele pode controlar o life, se você tá morto, se não tá. Qualquer coisa no jogo, o mestre tem esse controle on the fly, assim, né? E tem um mecanismo no jogo de rolagem de dados. Você vai comparar uma skill do personagem e dizer se passou ou não no teste. Isso possibilita, como num RPG de verdade, o grupo poder fazer qualquer coisa, né? Sim. Por exemplo, o sistema do Divinity mesmo não te permite empurrar alguém do um abismo. Entendi. Mas o jogador, o cara tentar empurrar dois abismos. O mestre vai pedir pra ele fazer um teste de força, por exemplo, ou sei lá, qual é a skill que o mestre quiser. Se ele passar, daí o mestre mesmo arrasta o monstro pelo abismo e seta ele como morto, sabe? Entendi. É uma ferramenta pra jogar RPG de mesa online, assim. Ficou muito legal. Legal, cara. Foi um dos stretch goals do Kickstarter deles, né, que eles alcançaram, entregaram e tá bem divertido. Assim. Falando do Kickstarter, eu dei uma olhada aqui. O Divinity Original Sin 2, como você falou, teve uma campanha muito bem sucedida. Eles levantaram mais de 2 milhões de dólares e ainda tiveram o lucro do Divino Original Sin 1 pra ajudar, né? Eles não falaram quanto, mas não foi só com o dinheiro do Kickstarter. Enquanto que o primeiro, ele levantou 1 milhão no Kickstarter também, e o budget final eles disseram que foi de 4 milhões, ou seja, eles colocaram dinheiro de outra fonte de investimento para poder fazer, porque aliás, pelo tamanho e qualidade do jogo, tanto do 1 que eu vi, quanto do 2 que eu ainda não experimentei, mas pelo que você está dizendo, são projetos que você precisaria realmente de um orçamento maior para fazer. Eu fico feliz de saber que a Larian Studios, que é essa empresa belga que faz os jogos da série Divinity, não desistiu, né? Que ela existe há muito tempo, a série existe há muito tempo, uhum, sempre teve sua fanbase e também os seus críticos, né? E acho que com o Original Sin 1 foi o primeiro grande hit que a Larian fez, né? É o que parece, pelo menos, por crítica e pelas vendas. E aí isso foi uma recompensa deles terem tentado tantas vezes, que é algo que a gente sempre fala aqui no podcast também, que a gente vê só os casos de sucesso da indústria. Então a gente às vezes esquece que pra você chegar lá, às vezes você tem que errar muitas vezes, assim, tentar pra caralho. E eles são um exemplo de perseverança, assim. Eu tenho um colega, né? Um amigo pessoal, o Chris Telemann, trabalha em rendering no FIFA, e ele veio da Larian Studios, né? Ele é belga, mas emigrou pro Canadá já há uns 8 anos, e ele trabalhou lá e ele conta essas histórias do que era você começar numa empresa pequena, sem assim, certeza de que nada vai dar certo. Então, toda essa coisa da insegurança que o pessoal sentia, de que o próximo jogo tinha que vender X cópias, senão a empresa fechava. Não era nem questão de, entendeu? De vai fazer lucro ou não, é tipo sobrevivência, né? E ele conta essas histórias que a gente também se identifica com elas, tendo vindo do Brasil e tal. Bem legal, cara. Se você precisar de amigos aí pra jogar o The Witcher 2, sua campanha, pode contar comigo. Beleza. Primeiro eu vou fazer, vou montar ela, ver como é que era, vou começar a recrutar a gente. Teve um review que eu achei interessante, o cara falou que o Divinity 2 é o que teria acontecido se os RPG de computador não tivessem morrido, entre aspas, no início dos anos 2000. Entendi. Se eles tivessem evoluído como o resto da indústria, sabe? Ele é aquele RPG de turno das antigas, sabe? Tipo Baldur's Gate, tipo, só que totalmente modernizado, né? Comparação com o cara foi que se o Baldur's Gate, né, que se o estilo de RPG daquele jogo não tivesse morrido no início dos anos 2000, tivesse evoluído, né? Porque ele não é muito justo esse comentário, mas porque sim, evoluiu, mas ele evoluiu tipo em ramos, se ramificou, né? Claro, sem dúvida. Virou Dragon Age, virou até Mass Effect, sabe? Virou Skyrim, sabe? Virou totalmente coisas totalmente diferentes. O que o cara quis dizer, pelo menos que eu tô interpretando isso, é se aquele, precisamente aquele tipo de jogo, que é o turn-based RPG, daquele jeito tivesse evoluído, teria virado Divinity 2, o que eu achei uma comparação interessante. Sim, eu acho até que é injusto como você falou, porque quando a gente olha, por exemplo, se eu, o pouco que eu sei desse mercado, o que me parece é que pra você atingir um público muito maior, que foi o que acabou acontecendo com, por exemplo, Bethesda, né? Olha aí a explosão de vendas que foi o Elder Scrolls, principalmente Skyrim, eles viram que precisavam se desligar de algumas mecânicas, de algumas amarras da forma como o RPG clássico funcionava pra poder atrair mais público. E eu, sinceramente, não tenho nada, não acho nada de errado nisso. Diferente do, talvez, do jogo que eu, você quiséssemos jogar, mas são decisões que a gente já esteve presente durante o desenvolvimento de projetos onde elas foram tomadas e a gente entende que é uma questão de quem você quer alcançar. A coisa mais próxima do que ainda eram esses RPGs é, por exemplo, o que o pessoal da Obsidian tá fazendo com o Pillars of Eternity. O Pillars, pra mim, é um throwback. Ele não tem a pretensão de ter um modo mestre onde você jogue com outras pessoas, mas todo o sistema e a mecânica e o ritmo, vamos dizer, do RPG que eles fizeram com o Pillars é o ritmo do Baldur's Gate original. E isso foi muito bem recebido quando saiu agora recentemente, até porque a gente tava órfão desse tipo de jogo. Mas o Pillars não é um jogo que ele vai ter, na minha visão, o mesmo alcance de um Dragon Age ou de um Skyrim, justamente por causa da mecânica. Você pode até ver pelas plataformas onde eles são lançados. A principal plataforma onde esses jogos se passam é no PC, porque muito do que é a mecânica dele é favorável a teclado e mouse. Enquanto que adaptar para os consoles, onde tem um público muito grande lá, também esperando esse tipo de jogo, foi algo que Bethesda, por exemplo, a BioWare, souberam fazer. E aí tiveram que mudar o estilo do jogo, naturalmente. Uhum. Um outro jogo também que eu tô jogando é 3030 Death War Redux, né? O 3030 Death War foi lançado em 2007, 10 anos atrás. Eu nem sabia que esse jogo existia. Também não. Não sei se não ficou claro pra mim se é o mesmo time ou não, mas eles passaram os últimos 10 anos retrabalhando nesse mesmo jogo. Caralho. E relançaram ele agora como Redux. Ué, mas 10 anos pra reduzir o jogo? Que isso? E, cara, o jogo é muito divertido. Eu passei assim, Steam, aquelas recomendações do Steam com review alto, dei uma olhada. Cara, que interessante. Meio feio, né? Mas interessante lá pra mim. Feinho, mas legalzinho. Daí eu, pô, 15 pila, vou tentar. Vai colar, 15 pila vale. Assim, né? Daí eu comprei, cara, eu comprei ele ontem à noite. Tipo, vou dar uma, jogar um pouquinho antes de dormir. Ah, um pouquinho. Cara, ele é bem legal. Ele é um space sim, assim, de mundo aberto, né? Tu pilota nave, tipo, aquela visão de cima mesmo. Ele lembra Elite, no sentido que tu pode ir pra qualquer lugar, tu pode comprar coisa na estação, vender em outros, transportar gente, transportar mercadoria. Lembra Taekwondo, hein? E tem uma historinha por trás, assim, que é contada num... meio que aqueles adventures LucasArts antigos, sabe? Ah, legal. Um humor meio parecido, assim, também tu pode ir dentro das estações, comprar nave, melhorar nave, comprar equipamento, daí tu pode explorar aquelas estações abandonadas, né? Derelict Stations, estações abandonadas. Uhum. Eu tô relativamente no início, então eu não vi muito da história, mas até agora eu tô curtindo bastante, assim, essa mistura de mundo aberto com adventure clássico. Tá bem divertido, assim. Os diálogos são bem engraçados. Achei legal como eles ensinam o jogo, sabe? E parece que, tipo, tudo que tu precisa saber, parece que o jogo sabe o que tu precisa saber e te ensina na hora certa, sabe? Pô, o jogo que sabe isso é muito foda, cara. É difícil isso aí, fazer tutorial, sim, rapa, até por outros motivos, vai te dizer aí. Sim. E é difícil pra caralho fazer direito, mas quando o jogo acerta é muito foda. É, isso é o que eu tenho trabalhado nos últimos meses, sabe? Uhum. Isso ficou, porra, cara, muito inteligente com a forma feita, sabe? Ele não te dá informação quando tu não precisa, te dá exatamente quando tu precisa, sabe? E ele percebe quando tu não precisa mais da informação, não fica mais lá te incomodando. Pra um jogo, tipo, low budget, sei lá, quantas pessoas, 2, 3 pessoas fizeram esse jogo, porra, cara, é muito... Sim, cara. É bem divertidinho, assim, tem bastante conteúdo, bem legal, eu recomendo, pelo menos, dar uma olhada. Maneiro, cara. Um jogo que tem temas parecidos e tem humor, e que eu já falei aqui, mas queria lembrar de novo pra galera que não jogou, é o Galaxy of Pen and Paper. É um outro estilo de jogabilidade, ele é um RPG baseado em turnos. Na verdade, ele é um RPG dentro de um RPG, é bem interessante, como era o Knights of Pen and Paper. Você controla o mestre e os jogadores de um RPG que é espacial, mas é muito divertido, é difícil até de explicar como é que eles fazem esse Inception dentro do jogo, mas eu recomendo pra todo mundo, tem tudo quanto é plataforma, e foi desenvolvido, cara, pelos brasileiros da Behold Studios lá de Brasília, que já estiveram aqui no podcast falando do Chroma Squad. Eles têm essa série Pen and Paper que eles inventaram com o Knights of Pen and Paper, e agora é o Galaxy, e é fantástico. Eu jogo no meu celular em inglês, o inglês está perfeito, a tradução entre aspas, você não percebe, parece que ele foi feito primeiro em inglês, por pessoas que falam inglês naturalmente. Eu aprecio muito isso, principalmente um jogo feito no Brasil, não é a norma que isso seja o caso, e no caso da Behold eles estão de absoluto parabéns. E aí quando você falou de temática espacial e humor, eu pensei logo no Galaxy of Pen and Paper, que vale a pena recomendar de novo pra galera. E além disso, eu tenho jogado Persona 5, estou avançando bastante, agora que eu terminei, tô indo na minha lista de jogos de 2017, né? Terminei o Zelda, terminei o Horizon, e agora tô no Persona 5. Já tô com 35 horas de jogo e vou continuar, tô gostando bastante, falei já bastante dele aqui, os problemas de tema, de conteúdo que eu encontrei nele, continuam lá, mas eu tô dando, obviamente, uma chance pro jogo, senão vai me fazer parar de jogar, como eu falei. Além disso, ainda tô jogando o Mario plus Rabbids Kingdom Battle, que eu sei que o Rafa agora com seu Switch recém-chegado também tá jogando. E eu experimentei um jogo novo essa semana, que também agora ele vai ficar brigando com o Mario Rabbids pra ser o jogo que eu jogo de noite na cama, que é o novo Metroid Samus Returns do Nintendo 3DS. É um remake, né, total, uma total reinventada do Metroid 2 ainda, de Nintendinho, né, ou de Game Boy, não sei. É antes do Super Metroid ainda, né. E esse foi um jogo que pouquíssima gente jogou, Metroid 2, pouca gente teve acesso a ele. E até teve um remake meio que clandestino, entre aspas, né? Um cara que fez um remake não oficial. É a M2R, é a Nova Metroid 2 Remake. E esse cara foi caçado pela Nintendo aí pra tirar o jogo dele do ar. E a gente nem sabia que a Nintendo estava fazendo, ou talvez por causa disso ela decidiu fazer, né? Um remake do Metroid 2 e lançar pro 3DS, mas ele parece um jogo totalmente novo. É, eu não joguei o 2 original, mas eu sei que tem coisas ali que não tinha como ter naquela época. Ele é em 3D, as animações, toda a mecânica assim de como você interage entre 2D e 3D. Ele continua sendo um jogo 2D igual ao Super Metroid e tal, mas tem momentos onde ele troca pro 3D e dá aquele valor de produção maior, quando tem uma certa cutscene. Tem cutscenes no jogo, que naquela época não tinha como ter. E todo o esquema, cara, do Metroid com mecânicas de platforming e combate 2D bem atuais. Então ele é muito preciso nos controles. Ele tem uma parada foda que é a Samus agora, ela tem um golpe melee que você usa basicamente quando um inimigo dá charge em você. E todos os inimigos praticamente eles têm alguma forma de charge. Então tem lá um morceguinho, que todo Metroid tem, um dos primeiros bichos que você encontra. O morceguinho nesse jogo, se ele te ver, ele dá uma brilhada e dá um charge com as garras na sua direção. Então ele precisa tomar alguns tiros pra morrer. Então a maioria das vezes não dá tempo de se matar antes dele te dar dano. Então a solução pra ele é apertar o botão de melee e ela dá tipo um uppercut assim em quem tá vindo. E aí o bicho fica meio atordoado por suficiente, um segundo, que é o suficiente pra tu pá, pá, pá, pá, pá, meter a bala e matar. Cara, essa mecânica que parece simples, mas que não existia no Metroid antes que eu conheça, ela deu um dinamismo pro combate 2D do jogo muito legal. Que agora eu, de propósito, espero os inimigos darem charge, sabe? Veio um inimigo assim, eu fico lá, e aí, qual é? Ele vai dar o charge, eu pá! Dou uma porrada e dou uns tiros e é muito, muito satisfatório, assim. E, cara, tudo que você gosta num Metroid da vida, de exploração, recompensa você explorar, tem segredinhos guardados onde, cara, você olha uma parede diferente e você imagina, ah, não é possível que aí não tenha alguma coisa ali, e tem, né, isso é muito legal, o level design fantástico. Eu devo ter jogado só umas 4 horinhas dele aí, mas foram 4 horinhas muito bem empregadas e vou continuar jogando o Metroid Samus Returns do 3DS, enquanto não vem Metroid Prime 4, né, a gente mata a saudade um pouco com o Metroid 2D que eu tô curtindo bastante. O assunto principal do PodQuest 218, hoje aqui, Rafa Kunen e eu vamos compartilhar alguns jogos que nós achamos que são underrated, ou seja, que a crítica não deu o devido valor e que, na nossa opinião, são melhores do que pelo menos a percepção geral que tem por aí na indústria, seja de crítica ou seja de público. Então a gente pensou em alguns jogos aqui, acho que fica muito como uma lista, né, de jogos que talvez você que tá ouvindo não tenha jogado, talvez porque olhou lá no Metacritic que não era muito alta a nota, ou você teve colegas que não tiveram boas impressões do jogo, mas vai ter a nossa recomendação e a gente vai tentar falar um pouco do porquê que a gente acha que esse jogo foi talvez injustiçado pela crítica. Vamos ver o que vai sair de cada um deles. Rafael Kunen, você como nosso, né, bíblia dos videogames do PodQuest, tá bom, cara que joga tudo, né, termina duas vezes. Fala pra mim aí um primeiro jogo que você pensou na sua lista de jogos underrated. Cara, o primeiro da lista tem que ser talvez a minha primeira decepção da vida com crítica de jogos. Era antigamente, assim, no início da GameSpot e tal, tinha o que eu gostei muito, eu joguei antes de ver qualquer review, acho que eu joguei antes de me preocupar com review na internet, né? Sim. Eu adorei o jogo, assim, foi muito divertido pra mim. Era um jogo que tinha prometido várias sequências e por causa da crítica talvez não teve sequências, que foi a série Shenmue. Era um jogo adventure, não sei, pra quem não conhece, pra quem é muito novo. Era um jogo adventure de artes marciais, né? Tu jogava com o Ryu Hazuki e o pai dele. Aquela história é clichêzona, né? O pai dele foi morto por um mestre do mal de artes marciais e tu tem que ir numa jornada pra aprender, né? Pra se tornar alguém, um artista marcial e vingar a morte do teu pai e tal. Mas é legal, assim, apesar da história ser clichê, o gameplay é legal, assim, de exploração, viver a vida dele mesmo, ter que trabalhar pra conseguir dinheiro, pra poder viajar e conhecer mestres de estilos diferentes de arte marcial e treinar, né, pegar a tutelagem deles e treinar e praticar mesmo no jogo, sabe, o golpe até te saber. Uhum. Cara, eu gostei muito desse jogo, cara, na época, assim, eu adorei esse jogo, eu joguei várias vezes, inclusive. O primeiro Shenmue, né? O primeiro Shenmue e o segundo também. Então tem agora um Kickstarter que teve pra fazer o terceiro, assim, né? Então vamos ver como é que dá isso, mas... Duas e três atrás ele foi uma das grandes surpresas da Sony, né? E, cara, e quando eu fui ver o review desse jogo, foi tipo 6, sabe? Falei, porra, cara, não pode ser 6, cara, esse jogo é muito bom, sabe? Na época, assim, isso me decepcionou bastante, tipo, pô, como é que o meu gosto pode ser tão diferente do gosto da crítica, sabe? Por que que você acha que os críticos foram tão... fizeram isso, né, e não curtiram o jogo do jeito que você curtiu? Olha, cara, não sei se ele estava esperando outra coisa, sabe? Não sei se ele estava esperando um jogo de artes marciais mais fluido, sabe? Mais beat'em up, ao invés de ser... Talvez a camada de luta dele não fosse tão arcade quanto eles esperavam, sabe? Ah, entendi. A história, ela é meio clichêzona, talvez eles não tenham gostado da história, sabe? Tem várias coisas do tipo, do fato de ter que trabalhar, sabe? Tipo, isso a gente já faz na vida real, não sei por que eu tenho que trabalhar no jogo, sabe? São coisinhas legais, assim, que deram um tom de personalidade pro jogo, que você tá jogando com uma pessoa normal, sabe? Não tá jogando com um super-herói, assim. Eu acho que deu uma camada interessante pro jogo. Talvez tenha sido essas coisas que eles não gostaram. Ele passa em que época do mundo, assim? É uma coisa de Japão feudal ou é nos tempos atuais? Não, tempos atuais. Tempos atuais, digo, anos 90, 2000, sabe? Os tempos atuais da época. Entendi. Então, não andava todo mundo com um smartphone no bolso, né? Eu vou falar de um jogo aqui que a história é um pouco contrária do Shenmue 1. Porque o Shenmue 1 foi o primeiro de uma série. depois morreu. Esse jogo, que eu acho um crime ele ser tão underrated, ele é uma continuação de uma série de muito sucesso. E talvez essa seja uma das coisas que fez com que ele se tornasse massivamente underrated. E a gente já falou muito dele aqui, mas num episódio desse eu tenho que trazer Mass Effect Andromeda. Não tem como não falar desse jogo. É, apesar do Fernando Seco, nosso colega, membro do podcast, trabalhou nele, mas não é por causa disso que a gente insiste nessa tecla. Porque eu realmente acho, cara, que quem tá aí fora, que não jogou o Andromeda por causa da crítica negativa, tá perdendo um jogo fantástico, um membro da série Mass Effect que merece estar lá. Apesar de você ter um trabalho impossível de... Eu acho que é impossível de superar Mass Effect 2, principalmente, e o 3, a trilogia original, o que mais a gente poderia esperar de uma série Mass Effect? Eu poderia esperar um cenário envolvente, personagens interessantes, uma história que você siga e faça sentido e ela seja fechada dentro do Codex, que esse sempre foi a grande característica do Mass Effect, da BioWare, é o quanto de contexto tudo tem e o quanto você pode encontrar de mais informação e de mais ambientação se você procurar. Eu esperaria isso, eu esperaria até, já que a trilogia original vai ficar onde ela está, eu esperaria um spin-off em termos de história, algo que me surpreendesse e levasse a série numa outra direção. E tudo isso que eu acabei de falar, Mass Effect Andromeda entrega, na minha opinião. Eu não gostei do cast de personagens no começo, mas ele realmente cresceu e me conquistou durante o jogo, tendo dado a chance que eu dei a ele. Eu gosto dessa premissa de você saber, e é até muito dentro da fantasia de ópera espacial, né? Novela espacial, que é, pô, aconteceu algo lá atrás onde a gente divergiu do resto da Via Láctea e não se sabe o que aconteceu por lá, né? E isso é muito interessante, e as consequências de você fazer uma viagem de 600 anos e todo mundo hibernando e saber que você, onde você chegou, provavelmente todo mundo que você conhecia, que não veio contigo, morreu. Você sequer poder se comunicar com a galáxia onde você morava antes, sabe? Tudo isso é muito fascinante, né? Dá essa sensação de estar perdido num mundo completamente novo, de novo, que foi muito legal. E o Mass Effect Andromeda, ele foi muito criticado por causa de defeitos técnicos que não tem como negar que eles estavam presentes. Em nenhum momento a gente falou aqui que, ah, não, a animação facial do jogo era excelente e vocês estão malucos. Não. O jogo, principalmente na versão original, 1.0 que saiu, ele tinha muitos defeitos técnicos mesmo. A animação facial era uma delas. Tinha alguns outros bugs que incomodavam um pouco, mas eu acho que tudo isso foi dado um hype negativo muito grande que acabou fazendo com que as notas despencassem e as pessoas simplesmente não experimentassem o jogo, que é uma pena. Pelo menos pra mim e acho que pro Rafa também. Rapidamente você passa por cima, cara, desses defeitos. Eles fizeram várias mudanças pra consertar, pra melhorar a qualidade dessas partes do jogo que estavam defeituosas. E o que ninguém parece que tá falando é todo o resto da jogabilidade do jogo, que é fantástico. O gameplay do Mass Effect Andromeda é o melhor gameplay da série, cara. De combate, de poderes, de IA, né? Todos esses respeitos, é um jogo muito gostoso de você jogar. A combinação disso, que é algo que eu faço muito mais e presto muito mais atenção e dou muito mais valor num jogo desse do que necessariamente a animação facial ou o fato de que alguém no YouTube encontrou um bug bizarro do personagem ficar andando igual um Siri que eu nunca vi no meu jogo, sabe? Eu dou muito mais valor a todas essas coisas fantásticas que ele traz e o fato de ter o privilégio de jogar mais um jogo da série Mass Effect que faz jus a essa série do que tudo que falaram mal. Tenho certeza que se eu deixar a Rafa Cunha, ele vai falar mais meia hora sobre isso também. É, cara, até porque eu voltei a jogar, eu te falei. Falou. Né? Eu voltei a jogar Mass Effect Andromeda e, cara, aquele negócio que tu falou, o gameplay dele é fácil o melhor da série, sabe? É o melhor jogo da série? Talvez não, sabe? Porque tem outras coisas que ele não é tão bom quanto o 2, sabe? Mas é ser melhor do que o 2, cara, eu tô pra ver um jogo que é melhor do que Mass Effect 2. Um jogo, qualquer jogo. Talvez Zelda, o Zelda novo, sabe? Uhum, Mass Effect 2 botou a série num patamar tão foda que eles foram vítimas do próprio sucesso. Porque as pessoas começam a projetar, sabe? 2 é foda, é foda. Pô, imagina como que vai ser o 3. As pessoas começam a esperar tanto, sabe? Do jogo, que não tem como alcançar esse hype. Não importa quanto bom fosse o jogo, é muito difícil passar disso, sabe? Uma coisa que eu fiquei de cara também é a hipocrisia, né? Porque é sempre, gameplay is king. Gameplay é só o que importa. Foda-se historinha, foda-se gráfico. Gráfico é quem gosta de Call of Duty. Foda-se gráfico, foda-se animação. Gameplay. E Mass Effect Andromeda é puro gameplay foda pra caralho. Mas não, agora a história é mal. O gráfico é mal. Ah, vamos se fuder, sabe? Parece que tá procurando o que falar mal, né? É exatamente isso, sabe? O jogo, ainda mais depois dos updates que saíram, que corrigiram várias falhas técnicas, que, de novo, a gente não vai negar que tinham. Tem várias coisas boas que melhoraram, né? Tecnicamente, mas, pô, o jogo é muito bom, cara. Eu quero lembrar também que, tipo, ah, sei lá, voltar no Mass Effect 2. Eu já falei isso antes. Garrus é o melhor NPC de todos os tempos. No início ele era um bosta também, sabe? No início ele era o carinha renegado da polícia. E daí ele acabou virando o melhor personagem da série, tá ligado? É. O que me lembra de um outro jogo que eu achei underrated, talvez não nesse nível, da própria série, Mass Effect 3, cara. É. Que porra, porque o final foi uma bosta. Primeiro de tudo, não, o final não foi uma bosta, mas isso é a opinião de cada um. É. Mas, tipo, tu não pode jogar fora toda a jornada, sabe? Todo aquele build-up do Mass Effect 3, que foi excelente, tá ligado? De uma guerra que tu não pode vencer, sabe? De verdade. Possible odds, sabe? Uma missão mais impossível do que a missão impossível do Mass Effect 2, sabe? É toda aquela história, o que é que vai acontecer, qual vai ser o destino da humanidade, sabe? A gente não sabe o que é que vai acontecer, se despedindo das pessoas que tu conheceu. Cara, foi muito bom. O gameplay também, até então, era o melhor das séries, melhoraram em relação ao 2, mas porque o final não era, sabe, o final feliz, de casamento com bolo e foguetório, que nem a final de novela da Globo, sabe? Ah, é mal. Fizeram a gente fazer um monte de escolha e não importou pro final. Tá, mas importou pra todo o resto, cara. É. Sabe? Tu vai deixar esse fato que no final só tinha 3 escolhas, destruir tudo que foi divertido até então, sabe? Eu acho que malharam pau no Mass Effect 3 sem razão, assim. Então acho que esses dois jogos da série foram underrated em relação ao que eles deveriam ser. Sem dúvida. Concordo com relação ao Mass Effect 3, não podia nem falar mais do que isso. Trazer mais um pra gente? Então, cara, tem outro na minha lista que é Alpha Protocol. É um jogo de espionagem da Obsidian, que ele foi extremamente underrated, eu achei. E esse eu acho que é porque o marketing dele foi meio estranho, sabe? Eles deram o marketing dele como um híbrido shooter RPG, e isso já fez as pessoas projetarem e pensarem coisas que não era verdade, sabe? Que tava esperando um Call of Duty RPG, sabe? Alguma coisa com uma mecânica de shooter foda e com um RPG foda da Obsidian, que a Obsidian é foda em RPG. Imagina como que isso vai ser. Acho que o marketing deles, eles deviam ter desacelerado um pouco. Isso não, cara. Isso é um RPG com alguns elementos de shooter, sim, sabe? E conta uma história de espionagem interessante, com uma agência muito legal do personagem, um replay value muito legal. Eu terminei esse jogo 3 vezes, cara. Nossa. Pouquíssimos jogos da minha vida, eu terminei 3 vezes. Sabe? Eu gostei bastante, cara, do Alpha Protocol. Acho que quem não jogou vale a pena, mas, tipo, vai com aquelas expectativas em xeque, sabe? Ele não é um shooter, em si tem mecânicas de shooter pra tu resolver alguns os conflitos do jogo, né? Mas ainda é um jogo de espionagem. Acho que principalmente se tu for jogar evitando atirar, jogar mais com stealth, jogar mais com espionagem, acho que vai se divertir bastante. Eu gostei bastante do Alpha Protocol. Eu acho que ele foi... A crítica dele o jogo foi muito mal recebido. E eu acho que por isso, sabe? Porque as expectativas eram diferentes do que o jogo realmente entregou. Entendi. É Obsidian, cara. Eu sou muito fã de tudo que eles fazem. É impressionante. Parece... Sabe, tem certos desenvolvedores que simplesmente fazem as coisas que você gosta, sabe? Não importa se seja o que todo mundo gosta, mas é o que eu gosto, sabe? E Obsidian é esse desenvolvedor. Desde Fallout New Vegas, o Alpha Protocol também, eu tive a mesma experiência que você, quanto aos jogos que eles fazem atualmente. Cara, Obsidian é um desenvolvedor underrated, acho que dá pra gente falar isso, sabe? Porque eu acho tudo que eles fazem muito foda, acho o estilo deles de contar histórias muito bom. Eu sou grande fã, cara, tá? Tudo que eles fazem. Um outro jogo que eu tenho na minha lista, que é bem underrated, talvez, de novo, porque a série, ela bota um padrão muito lá no alto, né? E na época ele era a sequência de talvez o melhor jogo da série. Talvez esse melhor jogo agora tenha sido desbancado pelo mais recente. Tô falando da série Zelda. E depois do Ocarina of Time, que foi uma grande revelação e, pra muitos, o melhor jogo já feito, com razão, porque Ocarina foi um jogo que introduziu tanta coisa muito foda e fez Zelda ser algo familiar familiar e novo ao mesmo tempo, né? Mas depois dele, a Nintendo decidiu fazer, até brincar com os conceitos da série Zelda, com os personagens e tudo, e trazer um jogo que pra muita gente, ele era estranho demais pra eles gostarem, que é o Majora's Mask. Pra mim, é um crime contra a humanidade o fato de muita gente não ter jogado Zelda Majora's Mask, cara. Porque ele é diferente? É diferente. Ele ainda é Zelda. Ele é uma mistura de Zelda com Kirby, porque você usa as habilidades de outros personagens pra passar dos puzzles. Ele é um jogo mais puzzle e adventure, sabe, do que os outros. Ele tem aquelas coisas que me fascinam de você ter o dia da marmota, né? No caso dele, são 72 horas pra você resolver tudo. Então, você vai rejogar essas 72 horas over and over e vai descobrindo como que funciona aquela vila. Você vai observando, você vai... O que você leva de uma tentativa pra outra, além de algumas coisas de equipamento, mas é a sabedoria, né? Você saber o que acontece, o que cada pessoa faz e os atalhos que você pode encontrar pra ir resolvendo os enigmas do jogo pra evitar a catástrofe que acontece no final. E os últimos 2 minutos que eu falei aí, nem parece que eu tô descrevendo um jogo Zelda. E eu acho que foi isso que as pessoas meio que torceram o nariz. Mas o Majora's Mask foi uma experiência incrível de descobrir. Ele é um jogo que ele tem essa recompensa da exploração, que é também um fator muito importante no Zelda, mas de uma forma completamente diferente. O que você está explorando ali são as personalidades dos membros daquela sociedade, sabe? Você vai descobrindo o que cada um faz, o que cada um é. Aquilo que ele demonstra de dia é diferente do que ele faz à noite, e aí você vai descobrindo histórias escondidas dos personagens, coisas até sutis que tem, mas que foi feito com muito cuidado. E se level design é uma coisa fascinante, difícil de fazer bem, e Zelda é uma série que tem um primor gigantesco com isso, o Majora's Mask ainda multiplica isso mais ainda, que é o level e é o tempo. São duas variáveis que você tem que desenhar muito bonitinho. Sabe, o que acontece em cada momento, né? Como que eu imagino que o meu jogador vai descobrir e vai navegar por esse conteúdo que é, entre aspas, o mesmo durante aquelas horas, porém ele vai ser descoberto em momentos diferentes da sua jornada pra descobrir tudo, né? Pra desvendar o mistério. Enfim, cara, é um jogo diferentão. É difícil de você explicar por que ele é tão bom, mas eu tentei aqui mais ou menos. Mas o que eu queria mesmo dizer é que, cara, se você não jogou, se você por algum motivo foi desencorajado de experimentar Majora's Mask, vai atrás, porque é um jogo que, como eu falei, fantástico, talvez diferente do que você esperaria de Zelda, mas não por isso menos foda de jogar. Eu gostei bastante, cara, né? Porque eu joguei... Ele não sucedeu o Ocarina, e o Ocarina levantou a barra daquele nível, sabe? É. As pessoas esperavam... Cara, é mais daquela coisa foda. É, sabe? Ela é mais que a coisa... De novo, sabe? Aquela projeção que a gente faz de ser melhor do que aquela barra que ele setou, sabe? Não vai alcançar. Se o jogo tivesse sido lançado antes do Ocarina... Uhum. É difícil pra ver o que iria acontecer, sabe? Porque as mecânicas revolucionárias ainda estão lá, sabe? Mas como o jogo é contado de uma forma estranha, talvez seja isso que as pessoas não estavam esperando, que eles estão esperando um pouco mais daquela história, mais aquela estrutura Zelda, assim, né? E não é. Uhum. A estrutura era uma brincadeira diferente, com uma mecânica que foi uma mecânica premiada, que todo mundo gostava, sabe? E foi uma aposta meio estranha. Eu conheço gente que considera o Majora's Mask melhor do que o Ocarina. Uhum. Considero o Majora's Mask o melhor jogo já feito. Conheço gente e não tem como tirar isso deles. Sim. Não tem por que dizer que não, porque ele tem uns fundamentos de um dos melhores jogos já feitos, contaram de uma maneira que talvez não agrade todo mundo, sabe? Eu acho que dá pra fazer um paralelo com o final do Mass Effect 3. Sim, sabe? Sim. Do tipo, o fundamento é o mesmo de um jogo extremamente foda que antecedeu ele, mas com um twist que algumas pessoas não gostaram. Ah, então é mal. Sabe? Mais um? Vamos, eu tenho um, cara, acho que é o que fecha a minha lista, é The Saboteur, da Pandemic. Falecida Pandemic. É, o último jogo da Pandemic, antes de eles serem absorvidos, né, na compra da BioWare e pela EA. E, pô, eu gostava bastante da Pandemic, cara, eles virou um estúdio dentro da EA por um tempo, né, até o nome Pandemic não existe mais. Mas o Saboteur eu gostei bastante, cara, ele foi underrated, mas ele é um daqueles jogos de mundo aberto, com um propósito, sabe, não é muito sandbox, mas ele é num determinado sentido, só que ele tem um propósito um pouco maior em termos fundo de história. Tu joga com um sabotador na França durante a ocupação nazi, nossa, né? Então tu tem que sabotar os nazistas meio que undercover, assim, né? Tu faz parte da resistência e tal. E essa noção de resistência, assim, de tu tá cercado pelo inimigo por todos os lados, sabe? Essa pressão de uma ocupação estrangeira. Ainda mais sabendo uma coisa que tu sabe que realmente aconteceu, de verdade, sabe? Não é ficção, sabe? Experimentar um pouquinho como aquelas pessoas se sentiam naquela época faz a história ressonar mais, assim, sabe? E as mecânicas bem legais, assim, também. E eu não achei nada de errado com o jogo. Eu curti, gostei bastante na época que eu joguei. Ele tem que estar na minha lista, assim. Eu acho que as pessoas não deram valor devido. Legal, cara. Então, eu vou fechar minha lista também. Acho que, pensando agora, né, que eu tô com a lista já divulgada, eu penso que muitos dos jogos que eu escolhi, todos os jogos que eu escolhi, na verdade, eles são de séries muito fodas, e eles são talvez o jogo menos apreciado daquela série, e eu acho que ele merece estar no mesmo patamar, né? E esse era bem antigo, comparado com o sucesso que a série teve recentemente, e ele tinha uma coisa parecida com o Mass Effect Andromeda, que eram os bugs, né, os problemas técnicos. Mas um jogo que eu joguei durante muito tempo, fez minha cabeça e tem conteúdo nele que até hoje eu não achei com a mesma qualidade, assim, com as mesmas coisas que ele questiona, que era o Elder Scrolls Morrowind. Morrowind é um jogo que muita gente não conseguiu passar pelos defeitos técnicos dele. Mas, cara, ele foi a primeira experiência de mundo fantástico aberto que eu tive com, assim, essa coisa de você descobrir cenários que não faziam o menor sentido. Cidades penduradas nas árvores, paradas muito fodas que o Morrowind tem. Morrowind é uma das regiões mais estranhas de Elder Scrolls, né? Do mundo de Elder Scrolls. E esse jogo foi, cara, abridor de olhos pra mim do que é um RPG de mundo aberto, sabe? Ele tem muitos personagens memoráveis. Ele era um dos primeiros jogos onde os personagens tinham rotinas. Então, você ia resolver quests descobrindo a rotina daquele personagem, qual era o momento em que você podia fazer o que você precisava fazer. Entendeu? Onde ele baixava a guarda dele, né? Uma coisa que depois no Oblivion, ficou muito comum também. Mas, por cara, o Morrowind, ele era também, recompensava sua exploração ao extremo. Pra mim, foi o primeiro grande masterpiece da Bethesda, e ele acabou ficando pra trás porque, primeiro, ele era muito novo, e segundo, que os problemas técnicos, os bugs, que eu até espero, né? Nem sei como que você jogaria Morrowind hoje, se tem ele no Steam, se ele tem mods até da comunidade que tenham consertado os defeitos dele, mas eu recomendaria todo mundo dar uma chance, principalmente você que gosta de nostalgia e que não se incomoda tanto com o jogo ter envelhecido graficamente, que obviamente ele envelheceu. Cara, eu daria uma chance pra Elder Scrolls Morrowind, que eu tenho muitas memórias fantásticas, sabe, de passar o sábado, virar a noite pra domingo, imerso naquele mundo, no meu PC antigão e jogando, descobrindo o que eram os jogos da série Elder Scrolls da Bethesda pela primeira vez. Curti bastante e, porra, é outro jogo que eu fico triste das pessoas talvez não terem tido a oportunidade de jogar, e hoje se fala muito. Eu acho Skyrim até, em termos da profundidade do conteúdo, mais fraco do que Morrowind. Acho que o Oblivion foi o ponto alto da série, e o Skyrim, na verdade, ele regrediu um pouco em termos de conteúdo, assim, em profundidade. O Morrowind, cara, fantástico. Pra mim, ainda a melhor parte do mundo de Elder Scrolls é aquele pedaço do mundo lá, e eu curti pra caralho. Morrowind eu não joguei tanto quanto eu gostaria na época. Não sei, acho que foi na época, não sei se eu tava fazendo a transição de PC pra console, eu acabei de escapar. Uhum. Eu joguei um pouco dele, mas eu não joguei tanto. É, que ele é daquela geração Xbox One, PlayStation 2, então eu joguei no PC também na época, que esse tipo de jogo era só no PC, assim. Sim. E como eu falei, cara, ele dava pau, ele corrompia seu save, ele era meio filho da puta nesse sentido. Mas tomara que hoje, cara, até é legal. Quem souber, comenta pra gente aí, deixa até pros nossos ouvintes também poderem saber se existe aí, ó, mods ou algo na comunidade que melhore o Morrowind pra todo mundo poder apreciar, porque eu tenho ele como um jogo querido que foi pouco apreciado por causa disso. Pod Quiz. Pod Pod Quiz Musical chega aí pra fechar o episódio 218 do PodQuest pra vocês. Semana passada deixamos uma musiquinha bem maneira, de um jogo bem legal, bastante divisivo aí na opinião da galera, como muitos dos jogos que a gente falou no episódio de hoje. Mas o Zabuzeta vai tocar pra gente a música do episódio passado pra todo mundo lembrar. Manda aí. Pra quem ainda não sabe, esse aí é um pedacinho do tema do Ethan no Heavy Rain, aquele clássico exclusivo do PlayStation 3, que foi feito pela Quantic Dream, empresa do David Cage, que agora tá preparando o Detroit Become Human pra gente. E quem acertou de primeira, a nossa ouvinte, que já é figurinha fácil aqui do Podquiz Musical, a Gabriela Jorge. Ela falou lá, puta que pariu, é Heavy Rain. Eu acho que ela deve gostar um pouco desse jogo. Além da Gabriela, também acertaram o Davi Wallace, o Daber e o Gabriel Semperfu, o excelente nick lá do Twitter, do Gabriel. Esses foram os quatro ouvintes, até achei que ia ter mais gente que fosse reconhecer a música do Ethan no Heavy Rain. O dessa semana, depois que eu escolhi, rapaz, fiquei pensando que ficou muito fácil, hein? Então acho que vai ter, de novo, galera em peso acertando, mas vamos ver. Zabuzeta vai tocar pra gente o PodQuiz Musical dessa semana pra vocês tentarem acertar. Vamos lá. Quem acha que sabe, manda aí um tweet pro @podquestbr ou ainda um comentário lá no podquest.com.br, episódio 218, ou ainda no youtube.com/podquestbr, episódio 218. Então, Rafa Cunha, é isso. Episódio 218 chega ao fim. Se Fernando Seco estivesse aqui, provavelmente a gente ia ter ouvido falar de vários jogos que a gente nunca fez ideia do que eles eram. Né? Provavelmente ia ter quatro jogos da série última na lista dele. Mas ele não tá aqui pra se defender, a gente pode falar o que a gente quiser. Mas, cara, obrigado a você, Rafael Cunha, pela presença. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo, que sempre acompanha a gente. E vamos fechar o PodQuest por aqui. Rafa, o que que vai fazer nesse resto de domingo aí? Acho que eu vou jogar mais um pouco de Divinity 2. Mas Death War. Eu quero pegar, cara, de novo firme lá no Persona 5. Quero jogar mais Metroid 2 também, o remake e tudo mais que a gente falou. Mas PodQuest fica por aqui. Essa semana vamos ver, né? Se tem, joga essa ideia pra vocês na quinta-feira. Espero que sim, semana que vem. Mais um podcast pra vocês, mas por hoje a gente fica por aqui. Rafael Cunha e Gilhar Lopes se despedem. Um abraço. Até semana que vem. Tchau. The verses that they sing.